Rafael, no grupo secreto, a gente explicou finalmente um bordão inexplicado desse programa. Por que que a gente sempre fala, não estamos aqui para homenagear o Maguila? Pois é, eu mesmo não sabia por que que a gente falava isso sempre, mas essa explicação desencadeou uma série de conteúdos completamente aleatórios. E você pode ouvir todos eles assinando com o PicPay, que te devolve 15 mangos de cashback. E aí você pode comprar crédito na PicPay Store, que pode ser de delivery, de jogos, de e-commerce, e você pode pagar sem contato em um monte de estabelecimentos. É, mas o mais importante é que é sem contato. E aí você pode ouvir esse conteúdo lá no Sparkle, que é o nosso aplicativo feito sob medida para isso. É só ir em gugacast.com/assine. gugacast.com/assine, vai lá. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui em quarentena há mais de 5 meses... Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês têm uma chave inglesa para me emprestar? Você realmente sabe o que é uma chave inglesa? Sei que é uma chave inglesa. Eu tenho uma ajustável aqui em casa. Acho que a gente já teve essa discussão em algum momento. A quarentena tá fazendo a gente repetir as nossas discussões. É, claro. A culpa é da quarentena. Quando começou essa história de quarentena, a minha ideia era não falar sobre isso no programa, porque eu achava que era um negócio preocupante e, enfim, uma coisa difícil com a qual a gente tá tendo que lidar e eu queria que o programa não fosse sobre isso. Mas é impossível, cara. Não dá mais. Porque na época a gente achava que isso ia ser, tipo, ah, talvez seja 1 mês, talvez seja 2 meses. E não. A gente tá aqui 5 meses, firme e forte e sem previsão de acabar. Realmente. Exato. A gente vai sempre lembrar desses episódios como os episódios que a gente gravou na quarentena. É, verdade. No fim das contas, isso tem que fazer parte das nossas conversas aqui. Não tem jeito, não tem como a gente se livrar dela. Não vamos escapar. Mas eu tava pensando o seguinte, já que a ideia do GugaCast é ser um oásis de boas notícias, de coisas leves e divertidas durante a quarentena, a gente pode tentar fazer esse limão uma limonada e falar coisas. A ideia de você poder ficar mais em casa, para as pessoas que estão realmente podendo ficar mais em casa, tem seus benefícios, né? Não, e várias coisas que só são possíveis nesse tempo que a gente está vivendo. Se fosse há 30 anos, ia ser muito diferente. Imagina, não ia ter iFood, não ia ter videoconferência. Como que você ia trabalhar de casa? Por correio? É, mas eu acho que se o trabalho hoje de pessoas que trabalham em empresas, assim... Pessoas que trabalham em empresas são, tipo, todas as pessoas, né? É, pessoas que trabalham em empresas onde você tem um trabalho executivo, um trabalho de escritório. O trabalho dessas pessoas, em geral, é responder e-mail, né? Eu sempre falo aqui, você é um e-mailer, é isso que eu sou, é isso que você é, é isso que boa parte de nós somos. Então, eu imagino que antes de existir e-mail, você escrevia isso por carta, você escrevia memorandos circulares. Sim. Na sua Olivetti. É, então você podia ficar lá com a sua Olivetti, datilografando, ia ter um malote que ia circular, e aí você ia distribuir por ali. Acho que seria assim. Ia ter um malote que ia circular. É verdade. Ia passar o contínuo da empresa, né, falando assim, ô, seu Peçanha, o que você tem aí pra hoje? É. Você entregava 2 envelopes, assim, você de suspensório em casa, né? Cigarrinho no canto da boca. Suspensório e máscara. É, então a gente tá imaginando aqui como seria uma quarentena nos anos 70 e 80, é isso? Ou nos anos 90, cara, eu era esse menino aí do malote nos anos 90. Eu fazia isso. Se você tinha que mandar uma informação pro banco, ou... Eu trabalhava no banco, né? Então você tinha que mandar uma informação pra matriz ou pras outras agências, tinha um formulário específico, um formato específico que isso tinha que ter escrito, e aí você colocava num envelope específico que tinha um padrão lá que você tinha que cumprir, e aí era isso. Você punha no malote, que era uma bolsa, né, que travada, você colocava isso no correio, por isso chamava malote, porque ele é uma mala, e ele vai e volta, ele vai pra lá e o correio traz uma outra, uma bolsa de couro, assim, é como se fosse uma embalagem que você não precisa ficar refazendo, entendeu? Entendi. Era engenhoso, se você pensar bem. Era até charmoso, era steampunk, é uma bolsa de couro. É o steampunk da burocracia. Cara, como seria a pandemia nos anos 90? Outra coisa é que o que tivesse passando na televisão ia automaticamente substituir a realidade. Porque hoje a gente tem a internet e o Netflix. Cada um faz o que você quiser pra você se entreter. Sim. Naquela época, cara, tinha 5 canais na televisão. Todo mundo ia estar assistindo a mesma coisa na mesma hora. Exato. A novela O Outro, ou a novela Brega e Chique, ia substituir a realidade. É verdade. Ia ser tudo sobre o que você ia poder falar. E as pessoas não iam saber a diferença entre, tipo, Odete Reutemann e pessoas reais. É, só que você não ia ter o Twitter pra comentar, né? Você não ia poder entrar lá e falar assim, ah, o Jacquin falou tompeiro. Você ia ligar no Disque Amizade e falar, você viu a roupa que a Odete Reutemann tava usando hoje? Você ia ter que mandar pelo malote, né? Tá aí uma coisa que seria melhor. nos anos 90 não ter Twitter. Ia tornar a vida mais fácil. Porque como a gente vive uma sociedade que é virtual, o Twitter é tipo o Arkham Asylum dessa sociedade. Sabe qual é o Arkham Asylum? É uma área da cidade de Gotham City que, tipo, todo mundo é maluco e você pode fazer o que quiser. Isso é o Twitter, basicamente. Sim. E meio que não tem regras. É isso que o Twitter é, se você pensar bem. Exato. Não, e outra, né? Você ia ficar em casa, mas você ia ficar de blazer. Porque eram os anos 80. Nos anos 80, de blazer e gel no cabelo. Gel no cabelo. Aí você ia falar, nossa, cansei dessa novela, vou tomar um sol ali na varanda. Aí você ia botar um óculos de persiana e ia pra varanda. Óculos de persiana, eu acho que esse é um bom momento pra gente parar essa conversa e ir pra... Aliás, hoje você não tem óculos de persiana pra ficar em casa, mas sabe o que você tem? O quê? As camisetas do GugaCast que voltaram. Quer dizer, você ainda não tem, yes. Você vai ter em setembro. Yes. Sensacional. Você sacou qual é a ideia? Antes, as camisetas que a gente tinha, elas eram feitas com impressão digital. Elas eram boas, eram camisetas legais e tal, mas a gente era muito limitado em modelo de camiseta, os tamanhos que a gente tinha. Então a gente tinha muitos pedidos do pessoal falando, pô, não tem o meu tamanho, podia ter um tamanho menor, maior. E a outra coisa é que a estampa digital, ela tem uma qualidade que é limitada em relação à cor e à durabilidade. Era nosso jeito de fazer naquela época. Agora, a gente fez diferente. A gente vai vender todas as camisetas numa pré-venda e depois que a gente tiver com isso fechado, a gente fabrica todas elas. Com isso, a gente consegue fabricar com a melhor qualidade possível, sacou? Sim. Então, a gente vai fabricar com os modelos e a malha da Nerd Store, que é a melhor loja que tem de camisetas no Brasil, e com uma estampa exclusiva, vai ser toda em pré-venda, então você tem até o dia 31 de agosto pra comprar a sua, e aí depois a gente fabrica as camisetas e manda. É assim que vai funcionar. Saquei. E a gente nunca mais vai fazer, nunca mais vai fabricar. Caramba, que trágico. Pois é, em setembro vai ter outra camiseta do mês, a gente vai fazer uma outra estampa, então a ideia é que tipo fique um item de colecionador, só você e todas as outras pessoas que pediram em agosto vão ter, mas essa é a camiseta dessa época, entendeu? Pra gente lembrar dessa época. A camiseta da Capibara, que tá disponível lá na Nerd Store. É só você ir em nerdstore.com.br/gugacast. E se você comprar duas, você ganha uma Eco Bag da Capibara também, que vai ser muito legal. Excelente, cara. Não poderia ser melhor. Você já comprou a sua? Eu não comprei, mas eu vou comprar. Porque as melhores camisetas que eu tenho no meu armário são camisetas da Nerd Store. Então, eu mal vejo a hora de ter essa combinação da qualidade dessa camiseta com as estampas do GugaCast. Você vai comprar a preta ou a bege? Eu vou comprar as duas. Ah, legal. Eu também. E ganhar a Eco Bag. Quando eu vi que tinha essa cor bege, eu achei que ia ficar vintage. Ia combinar com a capibara. Você não acha? Acho. E vintage faz essa ligação com o que a gente tava falando, né? Você pode se sentir nos anos 80 usando uma camiseta da capibara. É. E na camiseta preta, a estampa da capibara, a linha, né? Ela é bege também. Ela não é branca. Ah, que massa. É, ficou bem maneiro, cara. Ficou bem... Cara, tá no capricho. Bem legal. E tem tamanho do PP até o 5G. Excelente. Eu tô mais pro 5G do que pro PP, mas tô nesse meio aí. Beleza. Nerdstore.com.br/GugaCast. Que histórias a gente tem hoje sobre mudanças e reformas? Cara, a gente tem uma história em que a galera chega na casa e já tinham visitantes lá, o que é preocupante. Temos uma história de faça você mesmo, em que a pessoa resolveu fazer a própria reforma, que é um clássico também. E temos uma história de um cara que chega numa casa e resolve fazer pequenas reformas pro seu apartamento ficar pronto, no seu apartamento pequenininho, que ficava em cima de um sex shop. Ou seja, nada pode dar errado. E quando você ouve aquele barulho, bzzz, nunca é uma furadeira. Exato. Beleza. E no final tem perguntas do Instagram e a gente vai ter... A gente vai jogar 7 cliques, não é isso? Não. A gente vai jogar um novo jogo. Jogo novo tem vinheta nova. Isso. Beto, solta o pancadão. Vai, DJ! Te peguei. 9! Vê se é isso. Te peguei. 9! Martela, bem, martela, bem, martela, bem, martelão. Bem. Martelão. Martelão. Martelão. Excelente. O jogo de hoje se chama Martela o Martelão. Esse é um jogo em que todos nós somos ganhadores. É uma homenagem ao clássico Vou Passar Cerol na Mão, o clássico do Bonde do Tigrão. E fazendo aqui uma nano análise musical, eu sempre estranhei esse verso Martela o Martelão. Porque você não martela o martelo, você martela o prego, né? É, talvez ele esteja consertando um martelo. Você tá consertando um martelo grande, né? Um martelo menor. É, você tá com um martelo de tamanho comum, martelando um martelo, um martelão de proporções exageradas. Tipo um martelo de 1 metro, né? Assim, tamanho de uma picareta. É, essa é a fantasia do funkeiro. Que... Bom, maravilhoso. Passando pro jogo, a história é a seguinte. Eu sei que você é um cara do Faça Você Mesmo. Sou mesmo. Você é um cara que faz muita coisa em casa. Você tem o desafio MacGyver, quando você decide que você tem que consertar as coisas com o que você tiver na sala. É o momento MacGyver. Momento MacGyver. E além do momento MacGyver, eu sei que você também considera que o melhor presente para qualquer pessoa está numa loja de ferramentas. Uma loja de ferramentas. Então eu fiz esse jogo especialmente para você, Gustavo. Ele é um jogo em que eu vou trazer aqui um nome de uma ferramenta e você vai ter que me dizer para que serve essa ferramenta. Pô, eu fiquei nervoso agora. Eu vou me sentir mal se eu não acertar. Eu fiz tão especialmente pra você que algumas eu peguei em inglês e traduzi literalmente para o português. Ok. Você é o cara perfeito. Você gosta de ferramentas, você fala bem inglês, você mora nos Estados Unidos com essas ferramentas. Então você vai me dizer pra que servem essas ferramentas, se é que você sabe o que elas são. Se você não souber, você tenta adivinhar. Cara, eu tô genuinamente nervoso com esse jogo. Puta que puta, caramba. Devia ter estudado mais. Esse é o meu papel aqui. É te deixar nervoso. Se você acertar, um ponto pra você. Se você errar, um ponto pra mim. O prêmio pode ser um martelão? O prêmio pode ser um martelão. Pode sim. Tá bom. Então se eu ganhar, você fica me devendo um martelão. Se você ganhar, eu fico te devendo um martelão. Combinadíssimo. Beleza. Começando aqui, primeira ferramenta é comedor de pregos atarracado. Comedor de pregos atarracado. É. Se você quiser saber em inglês, pra facilitar a sua vida, é Stub Nail Eater. Stub Nail Eater. Eu vou tentar chutar aqui, mas é o seguinte. Stub Nail Eater deve ser o seguinte, deve ser uma ferramenta automática de atirar prego, porque existe, é uma, como se fosse uma pistola de prego. Certo. Mas ela tem tipo um pente, como se fosse uma metralhadora. Né? Essa ferramenta existe, eu sei, então eu acho que é dela, que eu não sabia que o nome era esse, mas ela tem tipo um, como se fosse um pente de metralhadora mesmo, com vários pregos alinhados, e à medida que você vai disparando um, ele já puxa o outro, porque aí você não tem que ficar recarregando ela de prego. Sensacional. Stub é o prego que não tem cabeça. Ah... Eu acertei? Você está equivocado. Ah, droga. Embora essa ferramenta aí que você descreveu seja muito maneira, e eu quero ter uma dessas. E ela existe. E ela existe, então é excelente. Na verdade, o Stub Nail Eater é porque nem sempre você pode se dar o luxo de furar buracos num lugar que está limpo. Então, muitas vezes, essa parede já tem pregos por dentro. E aí essa é uma broca que serve pra furar paredes que tem prego dentro. Ah, entendi. Entendi, ela vai por cima do prego. É, ela puxa o prego e cospe o prego do outro lado. Ah, ela é um sugador, faz mais sentido, realmente. Essa ferramenta que eu te falei, ela existe, e ela inclusive tem uma versão que ela é grande pra você, quando você faz prego no chão, você não tem que ficar abaixado. Olha. Legal, né? Demais. É. Bom, mas esse ponto foi pra mim. Ah. Então, vamos para o próximo. Gustavo, que ferramenta é escova de carvão? Escova de carvão? É. Cara, esse jogo não vai ser engraçado, porque eu tô realmente tentando levar ele a sério e ganhar. Eu tô achando super engraçado. Escova de carvão é uma escova feita pra você escovar o carvão. Pra fazer o carvão... Se você tiver com carvão, que é o... Existe um carvão nos Estados Unidos... Isso é importado, né? Que você colocou. Não. Não? Não é, não. Essa é brasileira. Nossa, então não. Então, pera. Eu tava tentando inventar uma coisa aqui, mas... Caramba, escova de carvão. Porque ela pode ser duas coisas, né? Pode ser uma escova feita de carvão ou uma escova para o carvão. Se fosse uma escova de carvão, seria algo relacionado a... Carvão é muito usado para filtro, né? O carvão mineral, ele é usado para filtrar a coisa. Então, se você tivesse uma escova feita de carvão, ele poderia ser alguma coisa que você... Não, mas não adianta. Você tem que deixar o carvão lá para filtrar. Você não pode escovar e tirar ele depois. Cara, tô muito incomodado com isso. Se eu nunca der a resposta, eu nunca vou perder. Não, se você não der a resposta, eu ganho 2 pontos. Tá, eu vou dizer que uma escova de carvão é uma escova feita pra escovar o carvão. Maravilhoso. Por quê? Eu não sei. Pra você tirar carvão das, resto de carvão das coisas. Eu acho que eu vou dizer isso. Seria excelente, mas embora o nome seja escova de carvão, ele parece muito mais uma espiral de metal que liga duas partes. Porque a função da escova de carvão é levar a corrente elétrica de uma parte estática da ferramenta para o circuito do rotor. Ah, então uma peça de uma ferramenta. Ou seja, ela permite que a corrente circule entre os fios elétricos e o rotor da furadeira, por exemplo. Caramba, cara, que legal isso. Mas isso não é uma ferramenta, isso é uma parte de uma ferramenta. Você não falou que ia ter isso. É, mas isso está nas páginas da internet de ferramentas mais estranhas. Então, qualifica como ferramenta. E você perdeu também esse ponto. Droga, mais uma vez a internet me derrotando. Sim. Gustavo contra a internet, podia ser o nome desse, desse jogo. Eu tô me sentindo muito chateado e eu tô me sentindo muito burro, cara. Eu devia saber essas coisas. Então eu vou trazer mais um aqui que você devia saber. O que é um batedor de ovos? Um batedor de ovos? É. O nome, ele vem do inglês Egg Beater Drill. Egg Beater Drill. Tá, isso dá pra imaginar. Vamos lá. Egg Beater é aquele negocinho que tem uma mola que você usa pra bater ovo. Certo? Sim. Um egg beater drill seria uma furadeira que tem a ponta que é igual a um batedor de ovos. Mas na verdade não faria sentido se fosse uma mola. Mas enfim, ele deve ser feito pra debastar alguma coisa, tipo debastar um buraco, porque é isso que faria se você tivesse um egg beater. Ou pra misturar também, né? Pode ser algo que você use pra... Não sei, você pode usar pras duas coisas. Mas eu diria que é isso, é uma ponta que você põe que deve parecer um garfo. Ou então pode ter essa mola também. E ela serve pra você debastar, fazer aumentar um buraco, fazer um buraco ficar grande. A sua resposta está mais ou menos correta. Ah. Eu vou te dar esse ponto, porque você acertou por que o nome vem disso. Mas na verdade é aquele batedor de ovos que você não mexe com a mão. Você gira uma manivela e essa manivela faz a ponta girar. Ah, então é tipo uma batedeira. E o Egg Beater Drill é a mesma coisa. Você gira e ele gira a ponta. Então ele é uma furadeira manual. Ah, entendi. Na verdade esse Egg Beater que você tá falando, ele é uma batedeira manual. Ele tem duas coisinhas igual de uma batedeira. Isso. Mas como você falou que era pra aumentar o buraco, então você levou esse ponto. Yes, eu vou aceitar porque eu preciso pelo menos não sair zerado. Então tá 2-1. E a última pergunta, ela vale exatamente o valor de pi, que é 3,1415 e mais vários números que eu não sei. Uhum. Então a pergunta pra você é, o que é um vibrador? Um vibrador? Um vibrador. É só vibrador o nome? Não, é um vibrador de concreto. Um vibrador de concreto? É. O nome do jogo podia ser também Sex Shop ou Loja de Ferramentas. ia ser ótimo, Egg Beater Drill. Sex Shop ou Loja de Ferramentas. Batedor de ovos. Só batedor de ovos. É, só que aí o comedor de pregos atarracado ia ter uma ligeira variação. É, então. Vibrador de concreto. Eu posso pedir uma pista? Não. Ah, por que você tá fazendo isso comigo, Rafael? Eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu vou criar um jogo que é você falar sobre, tipo, normas técnicas burocráticas, se elas existem ou não. Nossa, será um prazer. Ou então se você sabe qual ela é ou não. Só pra humilhar você na frente das pessoas que gostam de você. O meu receio, na verdade, é que a gente jogue todo esse jogo e depois você fale só pra cortar na edição. Aí você põe um jogo antigo aí no lugar. Põe o Gugu narrando o jogo de estourar o balão no colo das pessoas. Seria muito legal. Oi, é as mulheres. Oba! Tá bom, vibrador de cimento. Cara, só pode ser alguma coisa feita pra você colocar no concreto, fazer ele vibrar, pra que ele seque vibrando. Pra ele... Você vai virar uma laje, você deixou a laje pronta, você põe o vibrador, que ele vai ficar dando uma sacudida, e ele vai vibrar, e ele vai secar assim... E por conta disso ele vai ficar mais liso. Bom, foi mais ou menos, porque o vibrador de concreto, ele é uma ferramenta que fica vibrando em cima do concreto, uhum, pra que você reduza as bolhas e deixe o concreto mais denso. Pô, então eu acertei, foi exatamente o que eu falei. Então você aumenta a durabilidade do concreto. Eu ainda falei pro concreto ficar, pra ele secar assim e ficar mais liso, foi exatamente o que eu falei. Esse eu acertei pra valer, porque eu sabia dessa técnica. Eu diria que você... Acertou essa questão. Yes! Yes, então ganhei o jogo. Você ganhou o jogo por 4,14. We are the champions, my friend. Ba, ba, ba. Cara, eu nunca fiquei tão feliz de ganhar um jogo. Eu tava perdendo, ia ser muito feio. Parabéns, Gustavo. Parabéns, eu tô te devendo um martelão. Se alguém souber um link aí pra comprar um martelão online, pode ser nos Estados Unidos, por favor, me manda o link, que eu vou precisar. Que o Gustavo é um cobrador intenso. Eu faço questão de tirar uma foto e colocar no post desse episódio na Wiki. Então é isso aí. Parabéns, Gustavo. 4,1516-2. Você yes. É o grande vencedor de Martela, o Martelão. Eu tô muito feliz. Sobe a música. Eu não não vou nem ser capaz de ler histórias, Rafael. Que histórias a gente precisa aí para os próximos programas? Nós precisamos de histórias de trabalho, histórias do The Office da vida real, em que você foi muito sacaneado pelo seu chefe, ou que você fez um grande trabalho que foi muito difícil. Ou que você foi um chefe muito sacana também. Ou que você foi um chefe muito sacana. Ou que você presenciou uma cena muito bizarra no seu escritório. É, ou pode ser uma história de pets, mas aconteceu no escritório, aí você vai enganar o Rafael. Pode ser, porque eu sou facilmente enganado. Queremos histórias do cliente nunca tem razão, seja você, um prestador de serviço, um vendedor de algum produto, enfrentou um cliente que era muito babaca e que ele não tinha razão nenhuma. É hora da vingança. Hora da vingança. Estamos abrindo aqui o espaço para você se vingar. Histórias do dia do sexo, histórias sem limites. Chegaram poucas até agora, então estamos esperando mais histórias de dia do sexo. Não há limites, porque elas podem ir para o programa reservado para maiores, ou elas podem entrar no programa regular. E histórias de dia das crianças, aquelas histórias de inocência, histórias maravilhosas. Todas as histórias que a gente recebeu aqui do dia das crianças são muito bacanas e queremos perpetrar essa tradição. Dia das Crianças é tipo o nosso programa da Turma da Mônica, né? É isso. As histórias podiam muito bem ser a Turma da Mônica. Exato. Histórias fofinhas. Tá todo mundo no campinho, todo mundo descalço. Ou histórias emocionantes também, né? Porque as crianças sentem com muita intensidade também. Eu já dizia o Pelé. Que eu me lembro, o Pelé dizia ABC, toda criança tem que ler e escrever. Não, mas ele era muito preocupado com as crianças, era disso que eu tô falando. Ah, é verdade, ele dedicou o Gol Mil às criancinhas do Brasil. Então? É isso aí. Então, em homenagem ao Gol Mil do Pelé, vamos às histórias. Quem lê a primeira, eu ou você? Eu leio a primeira. Vai lá. Essa história se chama Twister Treme Tudo. Twister Treme Tudo, ok. Olá, meninos. Meu nome é... mas peço que mudem meu nome e dos envolvidos, pois a coisa é vergonhosa ao extremo e tenho 29 anos. Tudo começou no ano 2000, quando eu e minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã de 6 anos, saímos fugidos do... A gente tem que mudar a cidade. Aqui é uma cidade de Santa Catarina. Gustavo, é o seu momento de brilhar. Que cidade de Santa Catarina que a gente vai usar? Que cidade de Santa Catarina? É. Pode ser Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Guarujá do Sul, Guatambu, Iumbuia, Iomerê, Ipira, Iporandoeste, Ipuaçu, Ipumirim, Iracemi, Irati, Ireneópolis, Jaborá, Jacinto Machado, Jardinópolis, Jupiá, Lacerdópolis, Lajeado Grande. Eu acho que a gente pode ficar com Jacinto Machado. Jacinto Machado, ok. Quantos habitantes tem Jacinto Machado? É engraçado que o nome da cidade é uma piada da live do Jovem Nerd, né? Oi, eu moro aqui em Jacinto Machado. Eles nunca têm nada lido no Jovem Nerd, né? Porque eles falam, ah, mais um. E combina com o nosso tema de mudanças, né? Porque afinal tem uma ferramenta. E combina com o martelo martelão. É, não pode ser em nenhum outro lugar que não seja Jacinto Machado. É, mas quantos habitantes tem Jacinto Machado? Porque isso vai ser importante pra gente definir a próxima cidade. Tem poucos, viu, cara? Eu vou te dizer que não tem muita gente, não. São 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. É o suficiente pra mim. É tipo um jogo de quarta-feira. É tipo quando a gente fala assim, ó, é equivalente a um estado lotado, mas é o equivalente a um estádio vazio. Ah, é. É um estádio em Moça Bonita. É, é equivalente ao Moça Bonita lotado, isso pode ser. Isso aí. Moça Bonita, pra quem não conhece a cultura do futebol dos anos 90, é o estádio do Bangu. Exato. Eu tinha 10 anos na época da mudança e só fui entender tudo o que aconteceu alguns anos depois. Pois bem, toda a arrumação de caixas e despedida se deu de madrugada mesmo. Caminhão de mudança na garagem de casa, uma lona preta cobrindo a entrada da garagem que não tinha porta, para disfarçar a movimentação. Gente chorando, e embarcamos no carro em direção a uma cidade maior que era... Uma cidade maior que Jacinto Machado? Sim. Vou te dizer que só tem 15 cidades menores que Jacinto Machado. Ah, então tá fácil. Então tá fácil. Pode ser, por exemplo, Forquilinha. Forquilinha. Forquilinha é o dobro de Jacinto Machado. Caramba, muito maior. E embarcamos no carro em direção a Forquilinha, Santa Catarina. A viagem em si fora super tranquila. Minha mãe sempre tentando animar a mim e a minha irmã, falando das maravilhas da cidade grande, da escola nova que iríamos procurar assim que a gente chegasse e todas essas coisas novas. É, porque em comparação com Jacinto Machado, né, Forquilinha é metrópole. Ah, é. Um adendo. Em Jacinto Machado, nós morávamos numa casa grande, com um pátio bonito, numa área da cidade bem legal. Estudava em escola particular e não conhecia outros modos de viver. Chegando na cidade nova, a coisa foi outra. De manhã, quando chegamos, estava chovendo Lembro porque o caminhão de mudanças estava estacionado e a rua estava com muita água empoçada e molhei meu tênis. Ficou aquele barulho desgraçado e a meia molhada. É, isso é realmente ruim. O sobrado que iríamos morar era um tanto quanto peculiar. Parecia grande e bem ajeitado na parte da frente. Mas se você olhasse na lateral, viria um tronco de madeira segurando uma das paredes do segundo andar, apoiado sobre um muro de concreto já meio envergado. Nossa. Mas, né? Criança acha tudo o máximo. A mudança teve que ser feita pela varanda, pois a porta para o segundo andar, onde iríamos morar, não passava sequer um colchão de tão apertado. Será que não passava um colchão de lado? O colchão tinha que passar reto, assim, de frente? Ou então a porta era realmente muito apertada. Sim. Naquele dia, meu pai e o motorista do caminhão passaram um dia içando com cordas, sofás, camas, geladeira, fogão e tudo mais pela varanda do sobrado, enquanto a chuva caía e os vizinhos olhavam. Nenhum veio ajudar. É, o povo da cidade grande, né? De Forquilinha. É, Forquilinha é uma metrópole, né? As pessoas já estão com... coração de pedra. É, o senso de comunidade, é. Já pelo começo da noite, finalmente a mudança estava dentro da nova casa, que constatamos naquele dia ter muitas goteiras também. O que chovia fora, chovia dentro. Mas isso nem é o mais desgraçado da história, e sim o que vem agora. Eu e minha irmã sentadas na sala perto da casa que dava acesso ao sobrado e vimos uma coisa se esgueirar pelos degraus. Ah, não. Lembro que minha irmã saiu desembestada gritando pra minha mãe que tinha uma barata gigante subindo a escada. Eu prontamente peguei um chinelo e um balde, cheio de água de uma das goteiras e fiquei a postos. Um balde? Ela ia lavar a barata? Ah, sei lá. Dar um banho, né? Pelo menos ia ser mais uma barata suja. É, matar ela afogada. Nisso veio meu pai com uma vassoura e constata que na verdade não era uma barata gigante, e sim um caranguejo. É melhor? É, sim. Um caranguejo estava subindo os degraus da minha nova casa. Num arroubo de bravura, eu jogo balde de água no indivíduo, que ignora completamente a minha investida. É, né? Porque ele é um caranguejo, ele não tem medo de água. Ele só agradeceu. Embora ele não seja um peixe. Isso. E continua seu caminho pela sala até meu pai colocar uma panela sobre a criatura. Em 5 minutos, mais alguns caranguejos resolveram explorar as escadarias da minha casa e tentar fazer dela sua nova morada. Caramba, ela tava sendo infestada por caranguejo. Que... É, isso é impressionante, né? É surpreendente. Mas olha, eu lembro que quando a gente ia pra Florianópolis, na praia, de vez quando acontecia isso, porque o caranguejo ele vive na areia também, né? Então, ele vem nas casas. É, e ele é do bem, né? Não é tão terrível. É melhor do que se fossem baratas. Pode até cozinhar ele e comer a pata dele depois. Tem gente que faz isso. É verdade. Meu pai se posicionou na subida da escada com uma vassoura e usava ela como um taco de hóquei, arremessando os caranguejos um a um pela porta. Minha mãe, desesperada, olha pela janela e vê que a rua estava alagada. E, inclusive, havia cachorros nadando. Nossa, tadinhas. Além de duas crianças dentro de um isopor daqueles de levar peixe, remando pela enchente e rindo como se aquilo fosse um acontecimento normal de toda quarta-feira à tarde. Naquela noite, meu pai nos contou que a casa ficava a menos de 100 metros do mangue e que era comum ter caranguejos por ali. Lembro que naquele momento defini que a minha vida naquele lugar ia ser muito divertida e foi. Ah, que legal. A história da fuga da cidade fica para outro episódio. Ah, não. Um pouco mais sombrio e desgraçado. Adoro vocês e boa semana. Eu queria saber por que eles fugiram de outra cidade para morar com os caranguejos. É, a gente espera essa história aí. Manda essa história pra gente. Tem um episódio dos Simpsons que o Homer decide que a solução de todos os problemas dele é ir morar no fundo do mar. Porque tem algum filme da Disney, eu acho, que isso acontece, sei lá. E aí... Foi isso que eles fizeram, né? Eles deviam ter algum problema em Jacinto Machado. E eles basicamente foram orar com os seres da água. É, com o Sebastião. Cara, eu preferia muito mais viver numa casa infestada de caranguejo do que infestada de barata. Ah, é? Coisa que eu já fiz, aliás. Qual das duas você já fez? Infestada de barata ou de caranguejo? De barata. Nossa, que horror. Trocaria fácil por caranguejo. Bom, eu vou ler a segunda história também. Não, mas você já leu a primeira. Ah, mas eu quero. Essa foi curtinha. Ah, tá bom. A história 2 se chama Eu Te Uso e Você Me Usa. O tema dos nomes das histórias são funk pancadão? Quase, são músicas do Bonde do Tigrão. Ah, ok, eu acertei. Mais uma vez eu acertei. Cara. Você tá demais hoje, Gustavo. Tô me saindo muito bem. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Meu nome é Erwir, sou de uma cidade histórica do interior de Minas Gerais. Vim contar pra vocês uma peripécia minha quando resolvi pintar meu quarto sozinha pela primeira vez. Mas antes, preciso dizer que venho de uma família que adora muito o modo faça você mesmo. Tanto pelo fato de não querer colocar trabalhadores desconhecidos dentro de casa, quanto por não querer gastar uma grana com isso. Sim, somos levemente sovinas também, e por isso, muitas coisas que fazemos dão errado. Alguns exemplos. Meu pai uma vez quis fazer uma cerca sozinho. Foi puxar uma estaca, caiu pra trás e quebrou o braço. Caramba, que horror. Que história horrível. Quando fiz 15 anos, quis fazer eu mesma meu bolo de aniversário. Um bolo de cenoura que deu muito errado. Murchou e virou um pneu laranja paçocado. Eu gostei da palavra paçocado. Paçocado, tá de parabéns. Eu queria comer mais coisas que são paçocadas. Como, por exemplo, amendoim. É, amendoim paçocado é incrível. É uma iguaria. Teve um ano que minha mãe cismou de fazer polvilho com a mandioca que colheu em nosso sítio. Mas o polvilho caseiro precisa de sol muito quente para secar bem. E o clima na época não ajudou. E o polvilho mofou todo por causa da umidade. E os 30 quilos de polvilho mofados foram ensacados e esquecidos, sem nunca ser consumidos. Caramba, porque ela não só não jogou fora, ela ficou apegada ao polvilho. Caramba, 30 quilos, cara. Imagina o tanto de mandioca que é pra virar 30 quilos de polvilho. Bem, voltando à pintura do meu quarto. Minha irmã, que dividiu o quarto comigo, havia se casado e se mudado há alguns anos. Mas antes disso, ela havia pintado o quarto de um laranja horroroso, do qual eu queria muito me livrar. Então pedi pra minha mãe, Sovina, ela que chama mãe de Sovina, pra comprar tintas. E ela comprou as mais baratas possíveis, uma tinta branca em pó para se diluir em água. Não coloquei muita fé, mas era o que tinha. Nunca ouvi falar disso. É, isso é cal, né? Ah. Então lá fui eu, super empolgada, retirei todos os móveis do cômodo, organizei os baldes para diluir a tinta, pincéis, jornais para proteger o chão, e quando fui na área buscar o saco de tinta, lá estavam eles, sacos pretos com a tinta em pó branca dentro. Pesquisei na net como preparar a diluição, segui as instruções e lá estava aquele caldo branco neve que daria a aparência de um quarto clean e bonito para uma jovem adulta universitária com todo o feng shui que tinha direito. Você tem que pintar de frente para o sol, se não dá errado. É, tem que pintar um yin yang, né, na parede. É. Comecei a pintar e a tinta barata escorria muito, não tinha uma cobertura boa. Percebi que daquele jeito precisaria de umas 35 demãos para o branco cobrir o laranja feioso. Então decidi aumentar a proporção da tinta em pó. Coloquei mais e mais pó no balde, e foi se tornando uma textura estranha, parecendo uma goma que ao pintar as paredes dava uma aparência lisa estranha que escorria. Ela tava usando polvilho, cara! Nesse minuto, meu irmão chega e vê o saco de onde eu tirava a tinta em pó e começa a rir. E eu ficando mais desesperada até que ele diz: "Você está pintando a parede com polvilho velho, sua doida." Não falei? Caramba, Gustavo, você tá demais. Agora eu entrei num fluxo. É, no modo saber as coisas com informações limitadas. Parabéns. Nesse momento, eu gelei. Uma parede inteira já estava pintada e secando. Não tinha o que fazer. Cara, ela pintou a parede com polvilho, mofado. Nossa, cara. Comecei a choramingar, pedindo pra ele parar de rir e me ajudar. A ajuda dele foi pegar a mangueira e lavar toda a parede, não, inundando o meu quarto, até remover todo o polvilho enquanto eu tentava, desesperadamente, puxar a água com um rodo. No fim, precisei esperar a parede laranja secar por algumas semanas antes de pintar com uma tinta de marca boa de verdade, que cobriu o laranja feio e finalmente meu quarto ficou bonitinho. No fim das contas, a lição que ficou foi: o barato pode sair muito caro. Sempre. Espero que gostem da minha história e nunca tentem pintar uma casa com polvilho. A não ser que seja a casa da Bruxa Má. Aí você pode pintar com polvilho e fazer um biscoito. Não, e até que ela saiu bem, porque essa molhada na parede com a mangueira podia ter mofado a parede inteira. É verdade. Se tivesse um armário ali, o rodapé deve ter ficado destruído. Eu não sei qual é o tipo de piso, mas certamente esse piso não foi impermeabilizado. A ideia de você molhar qualquer cômodo da sua casa com uma mangueira não é uma boa ideia. É muito doido. Com a exceção do chuveiro, nunca faça isso. PS, mande um beijo para minha irmã Raquel, pode dizer o nome dela, ela adora vocês e estou tentando convencê-la a ouvir o episódio de Pets número 1, Season 3, Episódio 39. Um beijo para Raquel. Grande beijo e abraço a todos. Pode ouvir, só se prepara que vai ser triste. Mas a gente gosta de coisas tristes quando elas são emocionantes, quando elas estão no lugar certo. Exato. Como essa história de pintar a casa com polvilho. É, foi um pouco triste, né? Primeiro a perda de 30 quilos de polvilho. Imagina quanto pão de queijo você não podia fazer com esse tanto de polvilho. É, né? E ela falou que ela mora em cidade histórica de Minas. Podia muito bem ser Ouro Preto, Mariana. Ah, não. Né? Eu achei que tava livre. Vila Rica. Não. Você pode, em vez de ficar falando municípios de Minas Gerais, você poderia ler a terceira história? A terceira história se chama Caçador de Tchutchuquinha. Parabéns aí pro bonde do Tigrão. Olá, Guga, Rafael e possível convidado. Leila? Por que seria Leila? Não sei. E se não fosse... Ok. Não tenho certeza se essa história se encaixa no tema sugerido, uma vez que o tal Em Busca do Cafofo Perfeito foi mais pra um Em Busca de um Teto em um Maldito Chuveiro. Às vezes é isso que faz ele ser perfeito. Porque chuveiro já é um ótimo começo. Me chamo César, e essa história aconteceu na minha saudosa cidade de Curitiba, Paraná. O ano, se não me engano, pois muita coisa já rolou desde então e os anos se embaçam na minha mente, era 2013 ou 2014. Desculpe, Rafael. Não, a gente não faz mais a brincadeira do Rafael. É. A gente... Ainda mais quando são 2 anos. É, pois é. Eu tinha... Rafael! O que mais aconteceu no ano de 2014? Te peguei. Em 2014, a Rafael, cantora MC Bi... Ano de 2014, Momento Alura, vai. Foi um duplo desafio, Momento Alura. Bom, primeiro eu vou falar o que aconteceu em 2014. Em 2014, a MC Britney... Não. Você tem que falar o que aconteceu em 2014 associado à Alura. Em 2014, um time representando um país, que era o Brasil, perdeu um jogo por 7-1 para a Alemanha. Às vezes, essas derrotas acontecem na sua vida. O que é importante é que você aprenda como superá-las. E uma maneira muito boa de você aprender como se recolocar no mercado de trabalho ou mesmo dar um upgrade na sua carreira é fazendo os mais de 1000 cursos da Alura que estão disponíveis com apenas uma semana. Ou dar alegria para o povo brasileiro. Ou dar alegria para o povo brasileiro. E você pode ter R$100 de desconto no nosso link alura.com.br/promoção/GugaCast. Foi um Aluraception esse. Foi muito difícil. Mas o que mais aconteceu em 2014? Agora a gente volta pro nível anterior, pro primeiro nível, o que mais aconteceu no ano de 2014, e depois a gente volta pra história, sacou? Ah, entendi. Que complexo. Igual Inception. Tô me sentindo o Leonardo DiCaprio. Uhum. Em 2014, MC Britney lançou o funk Na Casa do Seu Zé e foi considerado por muitos o melhor funk de 2014. É mesmo? É. Porra, bonde do Tigrão, você nos decepcionou. É, acho que 2014 já não tava mais na onda do bonde do Tigrão. Podia ter um revival, né? Podia ter um bonde do Tigrão acústico. Vamos voltar aí. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento longo de, acho que, 6 anos, com direito a pedido de casamento e lista de convidados definida, porém, que não funcionou por diversos motivos que não são relevantes para essa história. O que é relevante deste relacionamento é que a outrora noiva era rica, extremamente rica, de família rica, e também tinha muito dinheiro. Cara, você lembra de uma música do cantor Conrado que ele falava assim, tipo, que ele tinha uma namorada que era rica e ele era muito pobre e eles não podiam casar? Sim. Essa música, ela já era uma regravação que o Conrado gravou, que o refrão era A garota que eu adoro e por quem tanto choro não pode me ver. Não. Canta pra gente. A garota que eu adoro e por quem tanto choro não pode me ver porque os... Eu não lembro mais. E a Fernanda Takai regravou essa música recentemente. É mesmo? É, e ficou muito legal. Então, César, fica aí uma música tema pra você ouvir pensando no seu relacionamento. Eu, por outro lado, era o retrato do fudido. Mal conseguia pagar o condomínio do pomposo apartamento que dividia com a supracitada noiva. Após o término do relacionamento, me vi livre de muitas amarras sociais que me assombraram por anos. Mas ainda estava muito mal emocionalmente, claro. E agora precisava arranjar um lugar para morar. Mas espera, eu mal conseguia pagar o condomínio. Bem, a vida é assim. Bora tocar o barco. Primeiramente, precisava arranjar um teto até que conseguisse achar uma kitnet no centro ou em algum bairro bem afastado. Andando próximo ao passeio público, mais precisamente na rua Riachuelo, para meus queridos curitibanos, essa informação já dará 2 tipos de medo, encontrei um pensionato. Entrei, ignorei o cheiro de mofo, fui até o primeiro andar onde ficava a recepção. Fui informado dos valores. Eles cobravam por semana ou por mês. Eu tinha, naquele momento, zero opções. Então paguei por uma semana. Nossa, cara, que dureza. Meus caros, ao entrar no meu quarto, carregando uma mochila com roupas e minha dignidade no bolso, me deparo com uma cama. Era isso. Era um quarto muito engraçado, não tinha guarda-roupas, não tinha nada. Só se podia dormir ali. Então assim eu fiz. No dia seguinte, acordei depois de uma noite terrível em que acordava a cada hora com os barulhos de gente entrando e saindo dos quartos ao lado, falando alto, fazendo o assoalho velho ranger dolorosamente, com sonhos estranhos e muita coceira. O que surpreende aí são sonhos estranhos, né? Porque não é culpa do lugar onde ele tá, ou sim. É, não, o cara tava perturbado, né? Sentei-me na cama, olhando pela janela sem cortina que dava pra lugar algum. Contemplei minha estranha realidade por alguns segundos antes de perceber que me coçava inconscientemente. Olhei para os meus braços e pernas e percebo que havia sido devorado por o que imagino que tenham sido pulgas durante a noite toda. Nossa, cara. Caramba. Meu Deus. A agonia de pensar em mais noites ali me fizeram acelerar como pude o processo de busca por uma kitnet. Liguei para conhecidos pedindo se podiam ser meus fiadores em alguma imobiliária. Fui gentilmente rejeitado, o que mesmo na época não me chateou. Eles tinham seus bons motivos, então apelei para o empréstimo bancário, com o qual eu poderia pagar o depósito de 3 meses, fazendo-se desnecessário a assinatura de um fiador. Depois de 3 dias convivendo com minhas pulgas, eu finalmente encontrei um kitnet. O Cafofo. O que é demais é que ele fala minhas pulgas, né? Ele já tinha uma afeição. Era como se fosse uma família. É. Eu finalmente encontrei uma kitnet. O Cafofo perfeito. Cafofo é uma ótima palavra. Ficava no centro, perto de supermercados, uma padaria 24 horas e a gloriosa lanchonete Shawarma, a melhor Shawarma de Curitiba. A área não era muito segura à noite, isso é verdade, mas a essa altura do campeonato era um Hyatt, um Four Seasons. A kitnet ficava no primeiro andar, com janela colada a uma avenida bem movimentada e barulhenta, logo acima de uma loja de sapatos e outra de artigos eróticos. Olha aí. Eu não me importava, era meu Cafofo. Se você precisar de um vibrador de concreto, já sabe onde ir. Isso. Pra assentar melhor a laje do Cafofo. Era meu Cafofo, ou assim eu queria acreditar. Era bem pequena, um quadrado sem divisões, só um banheiro minúsculo que viria a ser meu maior vilão já encarado até aquele momento da minha vida. Do lado de fora do banheiro, um pequeno retângulo que chamei de sala de estar, quarto, sala de TV e cozinha. Havia uma pia. Este seria o meu Cafofo. Como não era um homem de muitas posses, a mudança levou cerca de não muitas trabalhosas 3 horas. Lá estava eu, na minha humilde, porém digna casinha. Hora de tomar um belo banho e descansar, pois amanhã pego no batente cedo. Abro o chuveiro. Nada. Ué, sem água? Testo a torneira. Tudo normal. Água fluindo. Bom, deve ser o registro. Deve estar fechado. Procuro o registro e o encontro, localizado aproximadamente a 1,5 metros acima do vaso, logo abaixo de uma placa de água com alta pressão. Tento girá-lo e percebo que está muito, mas muito emperrado. Como se o reboco estivesse solidificado ao seu redor, fazendo com que qualquer movimento fosse basicamente impossível sem o auxílio de ferramenta apropriada. Eu trabalhava em uma agência muito maneira, que possuía uma pequena academia e também alguns chuveiros. Desisti do banho naquele momento, já que poderia usar as facilidades da agência no dia seguinte como uma solução provisória. Pela manhã, encontraria um encanador capacitado para me ajudar com o registro do banheiro. A vida estava finalmente se acertando, não havia motivos para ficar estressado. Ou será que não? Eu gosto do jeito como esse cara encara a vida. Eu também. Ele é um cara realmente sossegado. Sossegado. Ele vai achando uma solução atrás da outra e vamos lá. Dia seguinte. Google. Encanador Curitiba. Aproximadamente 983 mil resultados. Olha aí. Daria pra encher 98 mil Jacintos Machados. Dentre 983 mil possíveis escolhas, eu escolhi um. Ou um encanador. Tudo certo pra 7h30 hoje? Claro, chefe. É só um registro emperrado, né? Isso. Tranquilo. 7h30 estou lá. Às 8 horas você vai estar tomando banho tranquilo. Haha, beleza. Obrigado. Até mais. Aguardo o encanador em minha sala de estar, cozinha, biblioteca. 35 minutos atrasado, ele chega. Me dá algumas desculpas e razões pelo atraso. Vai até o banheiro, abre uma caixa de ferramentas, pega uma grande chave inglesa e começa o serviço. Tenta algumas vezes, mas o registro permanece completamente emperrado. Percebo que vai demorar e digo, vou voltar a arrumar minhas coisas aqui na sala. Se precisar de algo, me avise. Sem problemas. O danado aqui tá dando trabalho, mas a gente dá um jeito. Frases ditas antes da morte. Antes do desastre. Volto aos meus afazeres, buscando arrumar o pouco que tinha no pequeno espaço que agora possuía. Alguns segundos se passam e ouço um barulho. Um barulho que lembrava um mineiro tentando alcançar uma pepita de ouro encravada lá no fundo de uma rocha. Pem, pem, pem. Percebi que o maluco martelava a parede. E pelo barulho de metal contra metal, martelava não a parede, mas um formão tentando remover o reboco ao redor do registro. Outra coisa que ele podia estar martelando aqui era um martelão, né? É. Se o martelão tivesse aquela cabeça de aço, ele podia estar martelando o martelão. Por que o cara está martelando o martelão? Uma luz vermelha acendeu em minha cabeça, pulsante e giratória. Água de alta pressão. Corri cerca de 2 passos, o espaço que a pequena kitnet me permitia, para o banheiro, enquanto eu gritava: não martela aí! Tem água de alta... Meus caros colegas, nesse momento, tudo que eu ouvi foi o maravilhoso som das cataratas do Iguaçu, que tenho bem gravadas dentro de um lugar bonito no meu coração. Lembranças de maravilhosas férias quando eu era uma criança feliz, em que meu pai nos levava para Foz do Iguaçu e visitávamos as cataratas depois de jogar enduro no fliperama do lindíssimo hotel Rafaim. Ah, os anos 80. A glória e a ruína de tantas famílias. Pois bem, a majestosa lembrança deu lugar ao completo desespero em uma fração de segundo. Chego na porta do banheiro e vejo um maluco, não o chamarei mais de encanador aqui por respeito aos bons profissionais da área, removendo o vaso sanitário para dar vazão à cachoeira que brotava da parede como uma poderosa nascente de uma geleira ao norte do Canadá. Caraca, bicho. Removendo o vaso sanitário. Devo reconhecer que a rápida ação do maluco salvou por alguns minutos minha casa de ser inundada. Eu, perplexo e puto, muito, muito puto, pedi ao maluco que se retirasse daquela residência. Talvez minhas palavras tenham sido um pouco diferentes, mas ele, sob protesto, obedeceu. Olha a cena. Cara, eu gostei muito dessa dica. Qual? A hora que começar um vazamento gigante no seu banheiro, você corre e tira o vaso sanitário. Não faz sentido isso. Ele arrancou o vaso. Ele desparafusou o vaso e tirou. Que aí abriu um buracão no chão, né? Abriu um buracão pra dar vazão à água. Não, mas, cara, não. O buraco do vaso sanitário não vai pro chão, ele vai pra parede. Eu acho que ele deve ter removido a tampa do vaso sanitário. Não, ele vai pro chão. Não, cara, ele vai pra parede. Ele fica parafusado no chão, mas o cano vai pra parede. É verdade. Eu acho que ele deve ter tirado a tampa do vaso sanitário. Bom, de qualquer maneira, olha a cena. Água brotando da parede, azulejos quebrados no chão, no lugar do vaso. É, ele realmente arrancou o vaso. Um buraco que ajudava na vazão, porém nitidamente não daria conta de toda a água em questão de minutos. Vamos aos eventos que se seguiram. Ora, 8h15. Aqui começou o 24 horas, né? É. A gente tá vendo até os minutos. Os acontecimentos a seguir aconteceram às 8h15. Pego um rodo e começo a empurrar a água para o buraco, evitando que inundasse o resto da casa. Ao mesmo tempo, tento achar o telefone do síndico para me ajudasse a fechar o registro geral. Ora, 9 horas. Síndico, gente finíssima, chega ao apartamento. Percebe quão merda é a minha vida e diz: poxa, filho, que situação, hein? Deixa eu subir lá e desligar. Fica no último andar. Só que tem uma coisa, você está no primeiro andar. Eu vou desligar o registro, a água da caixa vai parar de ir para os canos, mas os canos estão cheios. A água não vai parar de sair da sua parede até que estejam vazios. O prédio tinha 11 andares. Caraca, o que eu gostei muito foi dele dizer: percebe quão merda é minha vida. Ora, 9h30. Registro geral desligado. Continua a empurrar a água incessantemente para o buraco. A cachoeira flui com toda a força e glória que a natureza pode oferecer. Então o buraco da privada era realmente no chão. Isso tá claro agora. E foi realmente o vaso que foi removido. O encanador foi realmente rápido. É, pelo menos isso. Campainha toca. Abro a porta e me deparo com uma guilda de idosas senhoras, visivelmente exaltadas. Parabéns pelo uso da palavra guilda. Gritos, murmúrios e pedidos de explicação e acusações sobre eu ser o responsável por elas estarem sem água em seus apartamentos foram meramente registrados pelo meu consternado cérebro. Convido-as a entrar sem dizer uma palavra. Consternado cérebro era um ótimo nome para um canal do YouTube, hein? Convido-as a entrar sem dizer uma palavra. Exibo, cansado, o show de horrores do meu banheiro. As senhoras se dividem. Meia dúzia volta para o corredor ainda reclamando que não podem tomar banho ou terminar de lavar a louça. Outras simpatizam pela minha miséria e uma oferece ligar para um encanador de verdade. Agradeço e elas se retiram. Ora, 10 horas. Rodo na mão, água fluindo imponente. Síndico bate na porta. Meu Deus, cara. Já tá há quanto tempo? 2 horas já, né? 2 horas. Síndico bate na porta. Ele entra com a senhora que oferecera a ligação para o encanador. Uma notícia boa e uma ruim. O encanador era realmente bom. Já havia feito serviços no prédio e todos o recomendavam. Que ótimo, não? Bom saber disso agora. A notícia ruim. Ele só poderia vir na manhã seguinte às 9 horas. Agradeço, peço para marcar, mas digo que vou continuar tentando encontrar o encanador 24 horas. Ora, 11 horas. Rodo na mão, buraco, água, sem parar. Percebo que, ao menos naquele momento da história da humanidade, o ofício de encanador 24 horas era algo inexistente em Curitiba. Minhas esperanças de que aquilo fosse resolvido naquela noite se foram. Era eu e o rodo até que os canos dos 11 andares se esvaziassem. Que isso, cara. Cara, e não para, né? Caramba. Ora, 12h30. Rodo, água, buraco. Pela janela muito próxima da porta do banheiro, onde eu permanecia, cansado, com olheiras, à beira de um ataque de nervos, ouço alguém chamar da rua, na calçada da movimentada avenida que agora estava calma, como uma normal madrugada de terça-feira. Ei, tá com vazamento no prédio? Como assim? Você é um encanador? O quê? Não, é que tem muita água saindo da porta da loja. Loja? Água saindo da loja? É, a loja de sapatos aqui. A porta pantográfica tá fechada, mas tem muita água saindo por baixo. Ou é da loja ou é do prédio. Eu não conseguia falar nada, estava chocado demais. Tem um número na frente. Vou ligar lá e ver se transfere pro dono ou sei lá. Vou ligar pra Sanepar também. Ok. Ainda chocado. O bom samaritano assim o fez. A Sanepar não atendeu. A dona da loja sim. Cara, que desgraça. Tinha água saindo pela porta da loja. Nossa, cara. Como? Como se ele tava empurrando tudo pro buraco da privada? Então, alguma coisa tava saindo pelo vazão ali do vaso, né? Não, se bem que devia estar tão encharcado que começou a descer água pela laje mesmo, né? É, acontece também. Que é o que eu falei, por isso que você não deve lavar a parede da sua casa quando você pintá-la com polvilho. Você pode raspar. Ora, 00:45. Campainha toca. Síndico e dona da loja bufando na minha porta. Grito para que entrem, pois não podia deixar meu posto no banheiro. Ela entra pronta para me estrangular. Olha pra minha feição. Cu arrastando no chão, ombros arqueados e cansados, desespero e impotência no olhar, rodo na mão. Olha para o banheiro e vê a fonte da água que inundara a sua loja. Em silêncio, olha ao redor e vê não muito mais do que algumas roupas no chão, um prato com um garfo, um colchão de ar vazio. Cara, esse cenário tá realmente desolador. Claramente sensibilizada, ela diz: olha, vou dar um jeito lá embaixo. Mas como a água escorreu internamente pela parede, derrubou o forro de gesso. Foi isso, a água vai encharcando o chão e vai passando por dentro da parede mesmo, como se fosse uma esponja. Nos sapatos molhados eu dou um jeito, mas o forro vou precisar de reembolso. O síndico me informou que o condomínio pagará e ele acerta com você. Desculpe e boa sorte. Cara, é muito louco essa cena do cara lá empurrando o negócio com rodo e as pessoas entrando pela porta dele falando coisas. É mesmo, cara. O cara cansado e as pessoas vão entrando e falando loucuras, assim, tipo, olha, derrubou o gesso, olha, não tô lavando a louça, olha, arrumei um encanador 24 horas, olha, o encanador não vem. É, cara, parece uma peça de teatro. É isso aí. Só que em vez de um esperando o Godot, é esperando com o rodo. É o teatro do vazamento, cara. Agora eu estava sensibilizado pela paciência dessa empreendedora. Aceno com a cabeça, peço desculpas e volto à minha molhada luta. Molhada luta. Ora, 3 da manhã. O fluxo de água é menor agora. Posso tirar turnos de descanso e refletir como refazer a hercúlea cagada. A melhor ideia que permanece em minha cabeça é abandonar tudo e voltar para minha terra natal, Maringá, no norte pioneiro do Paraná. Largar tudo mesmo, arranjar um trabalho de empacotador em algum mercado local e viver a vida. Nitidamente uma ideia imbecil, mas confesso que flertei muito com ela, coitado do cara. Ele já tá pensando em, tipo, nada mais vale a pena. Isso foi a derrota. E isso foi o muro no qual eu dei com a minha cara, na corrida da vida. Eu só posso dar meia volta e voltar a partir de agora. Ora, 5 da manhã. Canos esvaziaram completamente. Ora, 5 e 1 da manhã. Desmaio de cansaço no meu colchão de ar vazio. Era o mesmo que o chão. Caraca, cara, ele passou 7 horas. Nossa. Sem parar, empurrando água com o rodo. Ora, 9 da manhã. Encanador bate na porta. Começa o conserto e quebra alguns azulejos para que possa substituir o cano de alta pressão danificado pelo maluco. Ora, 12:00. Serviço concluído. Cano reparado. Parede ainda faltando azulejos, mas funcional. Vaso reposicionado e o cheiro da fossa que emanara durante todo o dia pelo buraco já se dissipava. Eu tentava voltar ao normal com a vida quando recebo uma carta do condomínio alguns dias depois. A carta descrevia os eventos do fatídico dia 1º de abril. Irônico, não? Bem que poderia ter sido mentira. E listava os custos de reparo no meu banheiro. Cerca de R$1.200. A segunda lista trazia os custos de material e mão de obra para reparo da loja de sapatos. Fucking R$7.000. Esses valores poderiam ser pagos em 12 vezes junto com o condomínio. Cara, pelo menos ele conseguiu a ajuda do condomínio. É. Enfim, passei um ano pagando minhas contas, os reparos da cagada suprema, o empréstimo que fiz para não precisar de fiador. Foi um ano bem apertado. Sem muitos sonhos realizados, porém a kitnet foi se ajeitando, ganhando um móvel usado aqui e outro doado ali. foi palco de muito medo quando ouvia vizinhos se ameaçando de morte e brigas na rua. Passei muita raiva com as festas sem fim no boteco do outro lado da avenida. Inalei muita fumaça dos milhares e milhares de carros que passavam todos os dias ao lado da minha janela. Bebi muita cerveja com amigos na minha sala de estar e vi muitas horas de Game of Thrones ali. Em 2015, me mudei do Brasil e hoje, 5 anos depois, estou muito bem e feliz por ter segurado a onda e não surtar enquanto segurava o rodo na mão, considerando abandonar tudo. Cara, isso aqui é um TED Talk. Ele devia... né? É um vencedor. É um vencedor, cara. Você é um vencedor. Você teve nessa situação que qualquer um poderia falar, foda-se, eu vou embora. E não, cara, o cara ficou ali e aguentou, tipo, não, isso aqui vai passar, isso aqui vai se resolver. É, até porque deixar tudo pra trás não era muita coisa, né? Era um prato com um garfo e um colchão de ar vazio. É, era só ir embora, só levantar e, cara, vou levantar e vou embora. Pegava a mochila, botava ali e saía. Descia, saía pela porta e não voltava mais. E o bom samaritano? Que ligou na loja, ah, não, então vou parar o que eu tô fazendo aqui, vou ligar na loja de sapatos pra avisar. Esse cara foi legal mesmo. E, assim, numa rua complicada, né, pelo que ele fala aí, uma rua movimentada e tudo, meia-noite, o cara viu uma água saindo e falou, não, vou resolver essa parada aqui. Não estaria aqui hoje escrevendo este e-mail enquanto rio, com uma carreira sólida e tantas experiências maravilhosas, se não fosse por aquele tão odiado e amado Cafufo. Um grande abraço, cara, só parabéns. Parabéns. Parabéns e que lição. Cris, fica aqui a ideia de você fazer um TED Talk com essa história. Você tem o nosso apoio. Tem total apoio e ele vai ter que resumir essas 7 horas que ele passou com o Roden em menos de 15 minutos. Exato. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo para você ouvir enquanto você estiver fazendo uma mudança ou reforma na sua casa, recomenda ele para outras pessoas. Dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, que dá ajuda muito. Dá follow pra gente lá no Spotify, mesmo que você não ouça sempre por lá, porque ajuda bastante esse tipo de recomendação. Ajuda a gente a se manter no topo do ranking e ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Todas são lidas. A gente ainda pode usar em outros programas no futuro. A gente tem vários planos para as histórias não lidas aqui. Ficha técnica do episódio, produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra, pauta Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e os nossos outros episódios na nossa wiki, wiki.gugacast.com, tem tudo catalogado lá, dá pra passar horas lá procrastinando. Rafael, vamos ler perguntas do Instagram? Vamos lá. Pergunta do Luan Freiner pra mim, que eu vou fazer pra você. Qual foi o último livro que você leu e você gostou? Cara, eu tô terminando de ler um livro que é A História da Filosofia Ocidental. Ah, claro. Ele é um livro de sei lá, 1.800 páginas e eu li ele todo no celular. E dito isso, eu gostei bastante. O cara que escreveu o livro, ele fica comentando mesmo a filosofia dos grandes pensadores e ele faz comentários. Então ele fala assim, eu não sei como William James caiu num erro tão grotesco. Sabe, ele fica comentando e ele fala assim, ah, ele era um cara muito mal educado, muito sovina. Então ele fica comentando também sobre a vida dos filósofos. É muito divertido. Eu gostei bastante. Prevejo muitas boas análises musicais no futuro. Dá, pode crer. O último livro que eu li em voz alta, que foi o Carta ao Rei. E foi uma experiência muito louca, porque são 700 páginas. Mas foi muito legal e você pode conferir isso lá na Storytel. Tem 30 dias grátis, inclusive. Vai lá. Aqui o Kelvin Lin pergunta de onde tira a inspiração para os títulos das histórias. Cara, são inspirações mistas, porque às vezes eu leio a história e ela me lembra alguma coisa e eu uso isso como um padrão para as demais histórias. E às vezes eu determino qual vai ser o tema antes de nomear as histórias, como foi o caso hoje. Como a gente já tinha falado de Martelo ou Martelão, eu lembrei que eu podia utilizar músicas do Bonde do Tigrão como títulos das histórias e eu perco um tempão escolhendo esses nomes. Que eu fico, não, esse nome não tem nada a ver. Aí eu olho o outro. Pergunta aqui da Isa Pandini. Qual cor de roupa você mais tem? Acho que preto. Que tem camisa preta, calça preta. Eu acho que o meu deve ser cinza. Eu devo ter mais cinza do que preto. Se bem que eu tenho muita camisa social branca pra trabalhar e trabalhar de gravata. Então acho que é branco. Ok. O Tito Cass pergunta se café da manhã é uma refeição sem lei. Sem leite? Às vezes. Sem? Não, sem lei. Por que sem lei? Ah, que você pode comer qualquer coisa. Ué, pode. Realmente, de fato, não tem uma lei pra isso. Sem querer ser literal aqui, mas... Excelente, mas eu percebo que em boa parte do Brasil existe uma regra que no café da manhã você não come comidas muito temperadas. Uhum. Você come pão com manteiga, você come queijo e presunto, mas você não põe pimenta nas coisas. No Nordeste tem um pouco mais negócio de comer carne seca, comer umas coisas assim com mais substância, sabe? Uhum. Mas eu sinto que aqui pros sudestinos, centro-estinos, a comida é bem pouco temperada no café da manhã. Mas eu como qualquer coisa. Eu gosto muito de comida de café da manhã, a comida típica de café da manhã. Pão com manteiga, presunto, queijo, café com leite, cereal. Eu acho tudo isso muito gostoso. Então, quando eu posso, é isso que eu como. Tipo café da manhã de hotel? Esse é o café da manhã legal. Pergunta do LCS Melo 91. O que te motiva a viver? É essa a sua resposta? Não, tô pensando aqui, porque essa é uma pergunta difícil, né? O que é que me motiva a viver? Porque no começo eu vivia sem nenhuma motivação. Eu apenas vivia porque eu não conhecia outras opções. E hoje eu não gosto muito das opções que tem em relação a viver. Então eu ainda acho que viver é melhor. É um bom pensamento. Eu diria que instinto e a sua relação com as pessoas que você ama. Então instinto e consciência. É. Aquilo que nos torna animais e aquilo que nos distingue dos animais. É, isso. E bolo. Né? Que é o corolário da raça humana. É isso aí. Adeus. Adeus. Parasol.